cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Caso Fazem, Caso Tocam no FM da Boa Nova. Sendo que, no Caso Vertente, temos hoje uma estreia. Primeiro que falamos com este nome, com o Tiago Machado. Mas o que é que Tiago Machado nos traz de novo? Antes de mais, tem o seu primeiro álbum. Ora, mas seguramente, para os mais atentos, que vêm acompanhar estes já 11 anos do Caso Fazem, Caso Tocam, perceberão que o nome de Tiago Machado já não é nada de novo. E quem é que se referiu a ele? Olha, reporto-me desde logo à Marisa, que vem, aliás, a participar aqui neste álbum. Mas também Bossa e Si, também Marco Rodrigues, também, olha, engraçado, artistas holandeses, como Daisy Correia ou Nick Leverman. mas também vou falar no. Mas também blues, também o shout, também os Anderson Approach, também a Paula Teixeira, o Paulo Brissos. Bem, dito isto, começam em casa a pensar que fio, de algum modo, condutor pode ser tão transversal que abarque tantos nomes da música nacional. Mas nada mais, nada menos, e até por habituarmos a isto, que temos sempre a pessoa de quem se fala, ainda que seja o telefone, para falar sobre isso, nada mais, nada menos, que é a primeira pergunta que dirigimos ao Tiago Machado. Que, de facto, que fio condutor é este? Antes de mais, bem-vindo aqui ao Livro do Hospital e à Rádio Boa Nova. Olá, Pedro, bom dia e obrigado pelo convite. Para responder à pergunta, eu comecei logo muito cedo nesta história da música, porque o meu pai é músico profissional e eu desde muito pequenino tive acesso a instrumentos musicais e também a ouvir vários géneros de música pelos quais me fui apaixonando conforme fui crescendo. Entretanto, fiz os estudos musicais do Conservatório Nacional de Música e em paralelo estudei jazz como autodidata. Ainda tive algumas aulas com Mário Lajinha, mas a melhor aula que tive com ele foi mesmo a abertura de horizontes que nós tivemos numa conversa musical para eu começar a seguir o meu caminho nesse capítulo. A nível das minhas influências, é um bocado da história do percurso musical que eu tive. Eu sempre adorei vários estilos de música, desde o jazz à música clássica, à música soul, ao gospel, ao funk, ao blues, a tudo o que esteja associado à improvisação também, porque foi sempre uma vertente da música que eu gostei muito. Que eu fui aperfeiçoando e ainda aperfeiçoo, e o meu truque sempre foi, a nível de estudo, foi tirar solos de pianistas que eu admiro e analisá-los, não só tocá-los, mas também analisá-los, que acho que é muito importante. E daí, juntamente às experiências musicais que eu já tive, também no Fado, com a Marisa e outros artistas, como Marco Rodrigues, também produzi um trabalho há pouco tempo para o FF, chamado Safra. Uhum. Todas estas experiências, juntamente com outras experiências, como Bossa e Si, e outros artistas, como já foram nomeados, ajudaram-me a descobrir e a abrir o meu leque sonoro a nível de conceitos. E ajudou-me a encontrar o meu caminho para este Soundlapse. Este Soundlapse é mesmo isso, é um culminar de 15 anos já de experiências musicais com outros artistas e de viagens pelo mundo, que me ajudaram também a conhecer outros estilos musicais e a conhecer outros músicos e outra filosofia de ver a música, e ajudaram-me a criar este Soundlapse, que é uma espécie de um apanhado de todas essas experiências. Fala aqui, enfim, das suas referências, presumo, até porque num dos temas do álbum é Mr. Petrucciani, que será uma das suas influências. Sim, sim, claramente. É um pianista que eu admiro muito. Gosto muito do fraseado dele e da clareza de som. E também era super fã dele pela forma dele viver a vida dele, não relacionada com a doença dele, mas com a forma como ele lidava com tudo e acho que era uma grande inspiração para mim. Acho e tenho certeza. Podemos dizer que, embora seja este o primeiro do álbum, as suas colaborações são tantas que já dá para fazer quase, entre aspas, um best-of. E vai desde as músicas, vai também, enfim, aos separadores e genéricos que hoje nos acompanham, quer na RTP, creio, também no SIC Notícias. Portanto, de algum modo, a sua atividade vai sendo abrangente. Eu, no entanto, há pouco, curiosamente, falava de Bossa e Si e de Marisa, porque das primeiras vezes que ouço falar do seu nome, tem muito a ver com o movimento UPA, Unidos para Ajudar, em que, precisamente, Alguém Me Ouviu foi o tema que veio a compor, precisamente, para a discriminação das doenças mentais. E há dias, curiosamente, ao escolhermos aqui aqueles que nós considerámos grande parte dos programas interessantes que tínhamos feito aqui no Caso Fazem Caso Tocam, a propósito que dos 31 anos da Rádio Boa Nova, foi precisamente essas entrevistas que fomos recuperar. E lá vinha precisamente o nome do Tiago Machado, da qual aí já demos mais atenção, porque sabíamos que dentro de dias iríamos falar consigo. Não me resta nada, sinto não ter forças para lutar, é como morrer de sede no meio do mar e afogar. Sinto-me isolado, com tanta gente à minha volta, vocês não ouvem o grito da minha revolta. Choro a rir, isto é mais forte do que pensei, por dentro sou mesmo mendigo que aparenta ser um rei. Não sei do que fujo, a esperança pouca me resta. Triste ser tão novo e já achar que a vida não presta. As pernas tremem, o tempo passa, sinto o cansaço. O vento sopra, ao espelho vejo o fracasso. O dia amanhece, algo me diz para ter cuidado. Vaguei sem destino, nem sei se estou acordado. O sorriso escasseia, hoje a tristeza é rainha. Não sei se alma existe, mas sei que alguém feriu a mim. Às vezes penso se algum dia serei feliz, enquanto ouço uma voz dentro de mim que me diz: chorei, mas não sei se alguém me ouviu. E não sei se quem me viu sabe a dor que em mim carrego e a angústia que se esconde. Vou ser forte e vou me erguer, ter coragem de querer, não ceder nem desistir. Eu prometo, busquei nas palavras o conforto, dancei no silêncio morto e o escuro revelou que em minha luz se esconde. Vou ser forte e vou me erguer e ter coragem de querer, não ceder nem desistir. Eu prometo. Essas parcerias, que no caso era um álbum interessantíssimo, aquelas pedras de toque que deu interesse ao Tiago Machado para de repente fazer algo de novo. Portanto, também nas parcerias e nestas inovações que encontra inspiração para o seu trabalho. De certa forma, são experiências que eu tenho a oportunidade de ir fazendo que me ajudam a conhecer novas sonoridades, não é? Neste caso, este tema foi a fusão do fado com a música hip-hop e mais a música orquestral, porque isso é um ensemble de cordas que eu fiz um arranjo para esse tema e claro que são tudo experiências que são válidas para ir arranjando fórmulas, por assim dizer, diferentes musicais, e ajudam também a encontrar o caminho que eu depois acho que é aquele que eu me identifico como músico. O primeiro álbum que eu produzi já foi há mais ou menos 15 anos, 16, foi para uma artista também de fado, que se chama Liana. Não sei se é um nome conhecido para vós. Que se chama fado.pt. Esse disco, ainda há pouco tempo no Facebook, pus um post engraçado e curioso acerca disso. Porque esse disco foi um disco que era mesmo isso, era uma fusão de fado com música eletrónica e também tinha um ensemble de cordas. E nessa altura foi altamente criticado porque não tinha nada a ver com fado. E o curioso é que depois, uns anitos mais tarde, apareceram os Dona Maria, depois apareceu Amor Electro e mesmo a própria Marisa já faz, como neste tema que do Alguém Me Ouviu, faz essa fusão com o Bossa e Si. E tá, ficou comprovado que esta mistura funciona. Isso para dizer que às vezes temos de ser um bocadinho mais abertos a novas experiências musicais que podem dar muito bons resultados. Liana, que tem o seu último álbum, se me recordo, é o Embalo. Portanto, é um álbum bem mais recente do que ele está a fazer. Exato. Esse foi um dos primeiros álbuns que foram efetuados pela Liana como artista a solo. Ela tinha vindo do espetáculo da Amália, que ela fazia a Amália mais jovem, e pronto, e foi uma experiência muito válida para mim. Claro que era daquelas coisas, se fosse para fazer agora o disco, se calhar já fazia bastante diferente, não é? Que são 15 anos que se passaram de experiências, mas acho que há ali temas muito bem conseguidos e concebidos, e isto para dizer que não, mas o Alguém Me Ouviu já foi uma experiência que vem de outra experiência. Portanto, há sempre aqui uma aprendizagem de um artista para o outro e de uma produção para outra ou de uma composição para outra, para também arranjarmos, como eu disse, uma espécie de formas para criar ambientes novos, musicais e dentro do fado conseguir abrir um bocadinho os horizontes. Ora, para aqueles que estão mais habituados a acompanhar aqui o FM da Boa Nova e não é do nosso programa, se estão a pensar em casa, andam com a falar em Liana, posso dizer-vos que ela foi aqui referida e foi aqui entrevistada também a propósito de Stockholm Lisboa Project, portanto, que era onde ela também participou. O mundo é pequeno e a verdade é que há aqui pontos de contacto muito interessantes e que vêm, de facto, daquilo que, aquilo que é chamado o Tiago Machado a colaborar e a fazer álbuns. Mas, de repente, eis que, por vir deste Sound Lapse, vem a criar um disco num contexto em que os discos vendem aquilo que vendem, todos nós sabemos, e em que outras bandas, como já aqui referiram, os Corvos, talvez, para além dos Corvos, os Dev Combo, em que a música instrumental não é propriamente bem recebida no que diz respeito à divulgação da música. Ou seja, há motivos de queixa de que as rádios e as televisões não têm a porta aberta para a música instrumental. Ora, este disco saiu há pouco mais de um mês. O Tiago Machado, enfim, quer bater em alguém? Não, as vendas estão a correr bastante bem. O disco saiu a 31 de março e eu na segunda semana entrei para o top 50 nacional, o que eu acho que é fantástico para um disco instrumental, e até pus um post no Facebook a agradecer a toda a gente que tem acreditado neste projeto. É claro que a música instrumental acaba por ser sempre um bocadinho menos comercial, e acaba por ter sempre essa barreira de não ter a parte das palavras que normalmente tocam mais as pessoas e que a tornam um bocadinho mais vendável. De qualquer das formas, eu penso que o meu disco, apesar de ser instrumental, na maioria, né, porque tem um tema cantado pela Marisa, é um disco bastante comercial, que tem temas que o piano, eu costumo dizer que o piano, a tocar os temas é como se fosse uma voz, e depois tem um sol que supostamente na maior parte das músicas também é de piano, mas se imaginarmos o piano como uma voz, acaba por ser bastante comercial na maior parte dos temas. Temos um bocadinho mais para músicos, como se costuma dizer, mas a maior parte, diria para aí 80% dos temas, são bastante comerciais, e penso que são acessíveis a qualquer ouvido mais pronto, porque esteja habituado a música mais popular, por assim dizer. A nível das televisões e das rádios, também não posso queixar que as coisas até estão a correr bem. Agora para a semana vou gravar outro programa de televisão que vai ser no Canal 1, o Agora a Nós. Já gravei um também do Júlio Isidro. E as coisas estão a aparecer devagar. Isto tudo tem o seu tempo. Há muitos artistas agora a serem nesta altura. Mas eu estou bastante satisfeito com os resultados. Também sei que em algumas FNACs os CDs esgotaram muito rapidamente, estão agora a repor. E pronto, agora é começar também a aparecer, a tocar ao vivo, para as pessoas também partilharem mais esta interação musical que é este disco e perceber se acreditam e se gostam. É muito importante para mim. Thank you. foi colaborando com outros autores e chegou à altura de quando foi gravar este disco quis chamar a si também, bem, já referiu a voz da Marisa, um conjunto muito interessante de instrumentistas, portanto, e de bons executantes nas suas áreas, quer da bateria à percussão, quer às cordas. Pois bem, diga-me como é que surgiu os convites que fez para gravar este disco e se serão estes músicos, enfim, alguns será difícil porque serão muito requisitados, mas serão eles que vão acompanhá-lo nos espetáculos que venha a fazer? Sim, eu espero que de forma geral sejam os mesmos músicos que trabalham comigo ao vivo. O Vicky Marques é o baterista da Marisa e percussionista, portanto ele tem uma vida muito ocupada, além de tocar com mais alguns artistas conhecidos, mas penso que conseguir contar com ele na maioria dos concertos. A mesma coisa com o baixista, o Gali, que também toca com alguns artistas bastante conceituados, mas tanto um como o outro eles acompanharam e apaixonaram-se por este projeto e penso que sempre que puderem vão estar presentes ao meu lado. Um ensemble de cordas é um ensemble de cordas que eu costumo trabalhar nas minhas produções, que são músicos da Gulbenkian, e também espero contar com eles na maioria dos concertos, eventualmente numa fase inicial. Se calhar não consigo levar o ensemble tão grande, se calhar levo só um quarteto e vamos partilhando ali alguns concertos, dividindo ali um bocadinho os músicos, mas serão sempre músicos de elite, não é? Como costuma dizer, que são primeiros violinos e primeiros violoncelos da Gulbenkian, portanto estamos a falar de músicos de excelência. Thank you. vamos agora aqui ainda falar da criação musical. Naturalmente, quando está a fazer temas para outros, de algum modo, no processo de criação, julgo eu que já tem na mente aquela voz, aquele timbre da pessoa que irá cantar. Portanto, de algum modo, há aqui um espartilho. Neste momento, com a gravação de um disco, na qual está a pensar, enfim, no seu disco, neste Soundlapse, esse espartilho desapareceu e tornou as coisas mais fluidas. Este disco, apesar de não ter a voz, como eu disse, tem o fio condutor das melodias mais pop do piano, de uma forma geral. A nível conceptual, a palavra Soundlapse, até pensava que tinha sido idealizada por mim, mas fui procurar à net e já existia. Que é uma comparação à palavra time-lapse, que é uma técnica de imagem, em que há vários fragmentos de imagem que estão todos concentrados ali num momento muito rápido. O meu disco é um bocado isso, é um bocado uma criação de imagens sonoras, em que tenho uma frasezinha sempre por baixo de cada título, no booklet do CD, e cada trecho é um início de uma história em que o ouvinte como protagonista vai desenvolver. De maneira que a ideia deste disco é um bocado ir de encontro às emoções e aos sentimentos do ouvinte e perceber como é que ele sente a música. É esse o desafio que eu coloco a nível de mensagem no meu disco. Ora, e para quem vem ouvindo o disco, com cuidado, e chega ao décimo tema, se de repente podia pensar bem, acabou, eis que surge uma faixa escondida. Depois, de facto, com esse cuidado que temos em ler, de facto, este livro que acompanha, que está muito bem criado, também já vamos falar sobre isso, vem a dedicar este tema aos seus filhos e chamá-lo de My Blues Eyes. Este brinde é um brinde caseiro, ou de algum modo percebe também que há um gosto para quem, de facto, está a ouvir todo o disco, princípio ao fim, e espera que haja algo mais para além do que está anunciado. Bem, este tema My Blue Eyes é um tema que foi dedicado ao meu primeiro filho. Este tema é uma história muito engraçada, que eu vou ser muito sucinta a contá-la. Estava a tentar adormecê-lo, ele não queria, só chorava, e depois começou a palrar, e eu chamei a piada aquilo, e gravei aquilo tudo para o telefone. Depois, a partir daí, sem mexer em nada computerizado a nível da afinação, que eu fiz questão de não fazer isso, só editei a voz a nível de tempo e em cima daquilo criei uma melodia que depois acompanhei ao piano e com ensemble de cordas e tentei levar aquilo até ao extremo que eu acho musical. A nível pessoal tem uma grande importância para mim, não é? Que é uma homenagem que eu faço ao meu filho, mas também eu acho que a qualquer pai ou mãe acho que pode tocar, porque se revela ali um grande amor entre pai e filho, ou mãe e filho. Enfim, se for o caso. E um dia, quando o seu filho editar o primeiro disco e estiver aqui a ser entrevistado, ele poderá dizer que não, porque é que começou na música, vai buscar não só a referência ao pai, mas como aí já vai buscar a referência ao avô. Yeah. Falava aqui do piano ser a voz que acompanha, de facto, as músicas, mas então temos que, de facto, vir aqui buscar nem mais nem menos que o meu Portugal, com palavras de Florbela Espanca e a participação especial, então, aqui da Marisa neste disco. De algum modo, pensou que no seu primeiro disco tinha que ter a Marisa? É sim, tinha que ter, é um bocado, parece que é uma exagero. Uhum. Agora, que faria todo o sentido, por todo o nosso percurso juntos, não é? O primeiro tema que eu fiz para ela foi o meu primeiro fado, que foi A Gente da Minha Terra, e que também acho que fácil, aí funcionou bastante. Claro, claro. A nível profissional. Exatamente. E a mim também, claro que sim. Entre outras coisas, é um vencedor do Urso Prata no Festival de Cinema, no Cinema Berlim. Portanto, vem integrar o filme Isabela, se não me engano, de Pang Yong-chung. Portanto, e é um tema que vem a ganhar, de facto, um prémio internacional muito interessante. Portanto, se, para além de alavancar e bem a carreira da Marisa, é um tema que será seguramente sempre reportado ao seu autor, porque é um prémio que é transversal e é um prémio de cinema. Seguramente que este há de ter sido um momento muito interessante da sua vida, quando soube que eventualmente ganhou este prémio. Sim, sim, sim, fiquei super feliz, até porque, portanto, há duas versões do A Gente da Minha Terra. Há uma que é com o trio de fado, não é? Com as guitarras. Exato. E há uma versão de piano que é tocada por mim e cantada pela Marisa. Uhum. E essa versão foi a versão que entrou no filme, que é uma versão que eu também gosto muito. E ainda fiquei mais feliz por terem optado por essa versão para o filme. E isso deixa-me muito contente. Não é vosso este fado, destino que nos amarra, por mais que seja negado, às cordas de uma guitarra. Sempre que se ouve um gemido numa guitarra a cantar, fica-se logo perdido. tristeza que traz. Foi de vós que a recebi, ó gente da minha terra. Agora é que eu percebi, esta tristeza. Agora que se está a falar em filme, aproveito para dizer que o meu disco também é bastante cinematográfico, e por achar que a voz da Marisa é muito cinematográfica também, fez todo o sentido este convite que eu lhe apresentei, que ela aceitou logo e que me deixou muito orgulhoso e feliz, porque não é qualquer pessoa que consegue ter a Marisa assim num primeiro trabalho, não é? E ela aceitou logo e fiquei super feliz, e acho que é uma grande mais-valia para este projeto. O Tiago só se antecipou na pergunta que eu tinha aqui para si, que era esta, tão simplesmente: imagine que eu sou um produtor de um filme, de uma série, e que de repente digo: olha, eu gostaria muito de usar temas do Soundlapse numa nova série que tenho aqui prevista. Qual seria a sua resposta? Eu tinha que perceber que tipo de série é que era primeiro. Mas claro que sim. Eu espero que mesmo nesse capítulo de cinema, que este disco me abra portas, porque é um campo que eu gosto muito. O Pedro há bocadinho falou da parte publicitária, desse meu lado, de fazer muitas coisas para a televisão, a nível de separadores publicitários e também de anúncios, que já fiz alguns, e gostava também agora de ter essa experiência de cinema, que é uma vertente que eu me apaixono muito e acho que ia correr muito bem. Este disco, como já falámos, cria-se muitas imagens na cabeça ao ouvi-lo. Não sei se são as imagens corretas para o filme que seria apresentado, mas claro que sim, que eu aceitaria o convite desde que achasse que era algo que fizesse sentido com a minha música. Tens o fado, a canção triste e bendita que todos cantam pela vida fora. O fado que te dá vida e que palpita na calma da guitarra onde mora. Tu tens também a embriaguez suave dos campos, da paisagem ao céu poente. Esse sol é como um canto de ave que a inspira a beira-mar suavemente. Meu Portugal querido, minha terra de risos e quimeras e canções, tens dentro de ti esse teu peito em serra. Tudo o que faz bater os corações. Que tu és, pátria minha branca fada, boa e linda, sonhou um dia para lançar no mundo, ó pátria amada, a beleza eterna da poesia. Meu Portugal querido, minha terra, Eu não disse ao Tiago, mas é hábito que sempre que estreamos alguém aqui na Boa Nova, passa por uma série de 3 desafios. E eu espero que esteja disponível para eles. Vamos a isso. Então, o primeiro é este. Antes de mais, não sei se conhece aqui a cidade de Oliveira do Hospital, para onde está a falar. Conheço. Eu penso, não sei se foi o ano passado ou há 2 anos, que eu fui a tocar até com Bossa e Si, que eu ainda toco com ele, sou o diretor musical. Tivemos um concerto em Oliveira do Hospital. Então, exatamente. Não recordo, eu penso que foi o ano passado. Creio que sim. Eu não estive, porque sempre as minhas férias, mas sim, o Bossa e Si esteve cá. Portanto, então, afinal, o Tiago... Então, olha, imagine-se precisamente nesse anfiteatro natural, que era o Parque de Mandaneiro, onde esteve, tem de facto um anfiteatro muito interessante. E o Tiago Machado é convidado para fazer aqui um concerto. E que lhe dizem assim: olha, Tiago, pode trazer consigo 2 bandas ou 2 autores nacionais. Quem é que o Tiago iria convidar? Deles é fácil, um deles seria logo a Marisa, não é? Claro. por razões óbvias. Uhum. E depois, eventualmente, olha, um trabalho que eu penso que faz sentido a nível sonoro, como eu, por exemplo, é aquele projeto que eu produzi de Safra, uhum, com o FF, que acho que seria também um desafio muito interessante juntar as duas coisas, porque o FF, além de ser um excelente intérprete, tem esta facilidade de se adaptar a outros estilos musicais. De maneira que eventualmente seria esta parceria de Marisa e FF, juntamente com o Tiago Machado. Só sei que a safra deste ano vai ter mais beijos do que trigo, e sei que ou eu muito me engano ou tu tens o plano de casar comigo. E sei que ou eu muito me engano ou tu tens o plano de casar comigo. Só sei que a safra deste ano vai ter mais beijos do que trigo, e sei que ou eu muito me engano ou tu tens o plano de casar comigo. E sei que ou eu muito me engano ou tu tens o plano de casar comigo. E sei que ou eu muito me engano ou tu tens o plano de casar comigo. Está escolhido. O segundo desafio: vem alguém da cena internacional, vem tocar a Portugal, e mal entra diz: ah, eu não preciso de ter no meu concerto a colaboração do Tiago Machado. Pois bem, de onde gostaria que viesse esse convite? Tantos. Há um projeto que eu adoro, que adorava poder partilhar um dia o palco com eles, é um projeto também instrumental que se chama Snarky Puppy. O terceiro e último é este. Imagino que vai haver um distributo a um autor, a uma banda nacional, e pedem ao Tiago Machado que faça uma versão de um tema dessa banda ou desse autor para integrar o tal distributo. Pois bem, quem é que o Tiago hoje em dia gostaria de homenagear e com que tema aqui o faria? Homenagear era o Carlos do Carmo. Se eu tivesse que homenagear alguém era o Carlos do Carmo, porque eu costumo dizer que quando era miúdo, apesar de ter... o meu pai sempre teve muita discografia, eu sempre tive acesso a vários estilos musicais. Um dos estilos que eu não me apaixonava era pelo fado, no início. Mas estou a falar muito pequenita ainda, pai, com 7, 8 anos. Porque cansava um bocadinho aquela forma deles deles cantarem, naquele fado tradicional, um bocadinho mais... Pronto, mais livre, por assim dizer. E o meu pai um dia traz-me um CD que é chamado Um Homem na Cidade, do Carlos do Carmo. E eu apaixonei por aquele CD, eu dei por mim, com 10, 11 anos, a ouvir O Homem na Cidade, retidamente em casa, porque aquela forma de cantar fado foi uma forma com a qual eu finalmente me identifiquei, que é o fado mais canção. Depois, com o amadurecimento e com o meu crescimento e com partilhas com outros músicos, lá está, fui-me apaixonando também pelo fado mais tradicional e até pelo fado vazio. Comecei a percebê-lo, e eu penso que isto é como um bom vinho. Nós temos que saber apreciar o vinho, não é? E foi assim como fui apaixonando cada vez e entrando mais no fado. Mas, a nível da homenagem, tenho que agradecer ao Carlos do Carmo por esse brilhante disco e por todos os compositores que estão lá e produtores, por me terem feito apaixonar finalmente pela fada. Muito bem, e já agora que tema desse álbum iria escolher? Era mesmo O Homem na Cidade. Muito bem, do Zélio Tinoco, não é? Adoro esse tema. Este Tinoco e a letra do Ari dos Santos. Pois bem, sim. Carlos do Carmo, Um Homem na Cidade. Eu sou o homem que transporta a maré povo em sobressalto. E quando agarro a madrugada, colho a manhã como uma flor. À beira-mágoa desfolhar, o mal me quer azul na cor. O mal me quer da liberdade, que bem me quer como ninguém. O mal me quer desta cidade, que me quer bem, que me quer bem. Nas minhas mãos a madrugada abriu a flor de abril também. A flor sem medo perfumada com o aroma que o mar tem. Flor de Lisboa, bem amada, que mal me quis, que me quer bem. Ora, passou a fase dos desafios com maestria, como não podia deixar de ser, e agora estamos a aproximar-nos mesmo do final do nosso programa. Mas não queríamos deixar ir embora sem querer saber, neste processo criativo, que já disse, que já lemos também da sua parte, que não é tão difícil para si quanto isso, ou seja, é-lhe natural o compor, e eu queria-vos perguntar, o que é que ficou na gaveta quando querias criar este Sound Lapse? Assim, que outras coisas poderiam estar aqui e não ficaram, enfim, estão a marinar à espera de melhores dias? A nível conceptual, eu até gravei mais, eu gravei mais temas do que estão dos que estão no álbum. Isto foi um processo também de amadurecimento para mim a nível de conceito, porque para mim este Sound Lapse é mais do que 10 músicas que estão em seguida. Isto são várias histórias e vários estados de espírito, e eu fiz esta seleção porque eu até no booklet, mais uma vez, tenho um link de acesso a mais dois temas, dos quais eu gravei também nesta sequência, que eu penso que, apesar de eu gostar muito dos temas, são temas que são um bocadinho mais, fogem um bocadinho mais à linha de conceptual a nível destas imagens do disco. Portanto, isto foi uma coisa bem estudada a nível de conceito, não só de terem músicas bem tocadas ou com bom som, foi também uma coisa que me preocupou muito, fazer criar um conceito para este Sound Lapse. E de maneira que pronto, ficou um tema na gaveta destes 14 ou 15 que eu gravei, penso que foram 15 que eu gravei, de maneira que para o primeiro projeto e conceito não foi nada mal. Exatamente. E por fim, a última pergunta, guardamos, porque, enfim, é uma coisa que conseguiu fazer, e muito bem, sem sair de casa, que é o design do disco. Pronto, como está no booklet, não é? A pessoa que fez a capa e o booklet é a minha mulher, Patrícia Pereira, e ela, mais que ninguém, acompanhou este processo de criação das músicas, foi ouvindo as maquetes, os arranjos, e eu fui falando muito com ela, a nível conceptual, do que eu queria para este Sound Lapse. E pronto, após muita discussão saudável, não é, a nível de o que é que eu queria, chegámos aqui a um conceito que até acabou por depois, penso que é bastante simples, mas é muito, muito pontuado nos sítios em que eu acho que deve ser pontuado, que é associar aqueles lives de imagem ao som e às histórias que é este Sound Lapse. Daí foi um processo que ela, sendo uma excelente designer, me ajudou a criar este conceito também de imagem. Porque eu também, a nível de imagem pessoal, eu não queria aparecer como, como aparecem alguns pianistas, ou tipo de fato e gravata, ou essas coisas assim, de que realmente isto é um som muito urbano, e eu quero que as pessoas simples se associem a isto. Isto é uma coisa elitista, apesar de ser música instrumental, não é elitista, é uma coisa que é para tocar qualquer ser humano, que esteja aberto a ouvir a música, claro. De maneira que até nessa parte da imagem foi importante. É uma pessoa simples a tocar música, não é ninguém extravagante. Tiago, agradecer a disponibilidade que teve para connosco aqui na Rádio Boa Nova e para apresentar este Sound Labs, da qual tem todo o mérito, e lhe damos aqui os nossos parabéns pelo trabalho que tem aqui invertido. Muito obrigado. E seguramente iremos falar mais vezes, porque de hora avante iremos saber o que é anda a fazer. E pelo menos podemos dizer também, sempre que o senhor for aqui referido com outros autores, como foi subajamente até aqui, naturalmente podemos saber de quem estamos a falar. Torna tudo muito mais agradável, como compreenderá. Um abraço e obrigado por tudo. Muito obrigado, Pedro. Obrigado.